Boteco do Rock. Aí diga aí, onde é que você toma uma cerveja numa... Tem troca de taça nevada a cada rodada. E tem picos, ó. Rapaz, é a primeira vez, viu? Nenhum bar de Fortaleza oferece serviço aí, não. Mas essa aqui, ó. Não, eu já tô vendo que ela tá encorpada aqui, né, ó. Eu já tinha tomado aquela Duvel, ou Duvel, não sei como é que pronuncia essa porra. Achei de casca de laranja. Tá normal. Mas essa aqui é Triple Hop. Percentual. Olha aí, patrocinadores. Quem quiser investir no programa, né? A gente tá fazendo aqui o comercial. É depois da gente fazer aqui a abertura com o esquenta, né? Com a Nortenha, o Uruguai. O que tu achou da Nortenha? Rapaz, a Nortenha, ela é mesmo que tá tomando Skol, só que ela é uruguaia. É irmã, né? E tem a Devassa também, né? Não vamos deixar a Devassa de lado. Devassa é melhor no nome do que no sabor. Você confunde, a Devassa é da Heineken ou é da... Da Ambev? É Heineken, nós pesquisamos lá no encontro anterior. O Brasil queria agora, né? Uhum. Mas agora, recentemente passamos para Duvel, 9,5% de teor alcoólico, notas amadeiradas, cítricas. É, cítricas, eu senti aí um gostinho aí de... Me lembra muito laranja, um gosto alaranjado, né? Tu leu o último post que eu coloquei no blog? Não. Eu coloquei um texto interessante, uma parte bonita, fiquei até impressionado comigo mesmo. E não, foi o que tu falou? Que eu queria até frescou lá, porque eu falei que eu tinha achado algumas partes do disco Dead Wings do Porcupine Tree, parecidas com Dream Theater, né? E o Chris ficou chateado, até saiu do grupo do WhatsApp. Mas eu falei que música é igual vinho, né, cara? Não é que você toma vinho, não é que ela tem notas amadeiradas, tem gosto de chocolate, não. Ela vale... Isso eu escutei numa vinícola, né, que eu vi. Escutei o cara falando, eu tô só reproduzindo. É, na verdade, o vinho ele vai remeter às lembranças que você tem. Então, na verdade, só vai ajudar você a ter a impressão de que aquilo parece com qualquer coisa, que você tenha um background. É, vai preparar suas bases para receber vai preparar o seu paladar para receber a cerveja, né? Então, não, assim... Cerveja ou vinho. Não, quero dizer que assim, cada pessoa vai ter uma percepção diferente. Então, de repente, um vinho ou uma cerveja pode lhe lembrar algum sabor, algum cheiro e... É. Outra pessoa que está associado àquilo, às informações que a gente já tem, já naquele determinado, na nossa... Por exemplo, para mim pode ser que alguma cerveja lembre rapadura. É, pode ser que me lembre laranja, né, que essa aqui. Mas, por exemplo, um sueco, de repente, nunca vai lembrar rapadura para ele, porque ele nunca teve contato com rapadura. Nunca comeu rapadura. Vai lembrar outra coisa que é da vivência. É verdade, a música tem mesmo essa... A música ela é bem mais universal, né, mas ela tem essa capacidade mesmo de mexer com as emoções da gente. E que parece que essas emoções estão mesmo vinculadas a algum momento da nossa existência lá, talvez alguma particularidade da infância. Mas ela vai mexer com a gente. Complexo de Édipo agora. Ela vai pegar, não, ela vai pegar exatamente naquele pontinho ali onde talvez você se comova, né? Dá aquele arrepiozinho, aquela música que você ouve e diz assim, cara, essa música aí. Changes, do Black Sabbath. Isso. Ou De Volta para o Futuro, do Roupa Nova. Alguém já se arrepiou ouvindo Roupa Nova já, tô se arrepiando. Cara, Roupa Nova é uma das maiores bandas do planeta. Veio o Black Sabbath, acabou. O Black Sabbath acabou, infelizmente, né? Não chore, segura as lágrimas. Mas nem tudo dura para sempre, né? Tudo tem um fim, né? É, tudo tem um fim. Mas o mais importante é que ele... Ela tinha durado demais já, né? Parece que... isso é uma coisa verdadeira de se dizer, né? Na verdade, eu acho que o Black Sabbath ele é uma daquelas poucas bandas que ele cumpriu, né? Com a missão. Se existe... Essa história de missão. Atendendo as expectativas. Eu tenho certeza que hoje milhares de fãs aí pelo mundo todo aí, eles devem não sentir nem um pouco de. Tá falando com o Tony inteiro da porra. Pois é, pra você ver, né? É o que a gente acabou de falar agora sobre a cerveja aí. Eu não tô nem percebendo, mas você tá detectando esse sonho meio melancólico na minha fala, né? É porque o Black Sabbath, ele tem um significado muito grande pra... Não só para quem é apreciador de heavy metal, né? As origens do blues, né? Então é uma banda que ele é admirada por uma gama bem maior de fãs. Não é só pelo metaleiro em si, né? O último show foi agora, se eu tô bom de memória, dia 4 de fevereiro, não foi? Acho que foi esse mesmo. Em Birmingham, que é a cidade natal dele. Dos caras, né? Então, foi bem simbólico assim, né? O local que eles fizeram o primeiro show, eles fizeram... É altamente simbólico e teve todo um aparato, né? Que foi pra realmente provocar aquela sensação de despedida nos fãs, né? Eles fizeram questão de fazer realmente uma coisa ali, uma superprodução... E foi uma cena linda, né? O estádio tava... Era um estádio. Lotado. Era uma arena, né? Não sei se exatamente estádio, mas era uma arena. Tava completamente abarrotado, né? E os sons estavam em êxtase, né? Nós brasileiros tivemos a nossa oportunidade aqui. Eu tive o prazer de acompanhar um dos shows, né? Foi, né? Quando é que foi o show? Mas foi dessa última turnê? Foi dia 2 de dezembro The final. De 2016. Não, the end, né? Eu me preparei para esse show aí por longos meses, né? Parecia que não ia ter fim. E na última semana, muitas dificuldades apareceram. Eu tive uma crise de ansiedade. Foi uma coisa horrível, né? Eu nunca tinha passado por isso com nenhuma outra banda. Fui lá conferir o show, tendo que me conter em alguns momentos, né? Mas foi assim, uma coisa que ficou pra minha vida toda, né? Foi no Rio, São Paulo? O show foi no Rio. Foi no Sambódromo. Tava completamente lotado, né? E vou dizer, não tanto quanto foi o show de São Paulo, mas ainda assim foi uma festa muito bonita, né? E ressaltando aí a companhia dos amigos, né? Que fez todo o diferencial. Não além falar dele. Do. Além do show que em si que tava. Começar a sessão de abraços. Eu acho que ter dividido. Não, acho que ter dividido aquele momento ali com aquelas pessoas ali, né? Que tinham que ser elas ali, não podia ser outras ali. Porque eram pessoas que a gente já tem essa afinidade, né? Que é esse amor pelo Black Sabbath. Estavam lá e eu acho que isso tudo fez com que fosse muito, tudo muito melhor. Né? Um abraço pra quem tava lá. Nossa, rapaz, amiga. Tava lá o Ricard. Ricard tomou todas ali. Pra variar. Comprou 10 Heineken de uma lapada só. Ganhou o copo. Ganhou 10 copos. Inclusive, tu ganhou, foi presenteado com um desses copos, né? Exatamente, muito obrigado pelo copo. Eu só peguei aquilo que era básico pra mim, né? Mesmo porque eu não tava muito bem, né? Tava tendo que me contelar. A emoção era muito forte. Quem mais tava lá? Não bebi muito. Tava o Rubens, né? O Rubens, que é uma figura sumida aqui no nosso abraço do Rubens, espaço sumido. Aqui. Nunca mais apareceu, por conta das 80. Não vamos falar disso. O Rogério, né? Que é um dos baluartes aí do... Um abraço pro Rogério. Da base, que também é um dos grandes admiradores do Black Sabbath. O Chris foi? Cristiano não podia faltar. Mas eu quero saber se... Ok, todas essas pessoas foram, são pessoas muito especiais, mas eu quero saber de uma pessoa específica. O nosso amigo Plácido Felipe Paleira, foi ou não foi? Rapaz, infelizmente o Felipe não tava lá. Não acredito. Uma coisa até hoje, eu acho que foi uma das coisas que mais me chocou aí, né? Essa trajetória todinha de heavy metal aí, tendo ido para vários festivais até na Europa já, e não foi do Black Sabbath no Rio de Janeiro. Shame on you, Felipe. Shame. Shame. Shame. Shame. Falando setlist, claro que sempre falta alguma música, né? Mas o setlist final, da turnê final, do show final, faltou alguma música? Eu não diria que faltou, mas... O que eles fizeram foi um ajuste. Ajuste técnico. Vamos colocar algumas faixas que a gente nunca tocou, né? Eu acho que talvez uma forma de presentear os fãs, e vamos omitir alguns que a gente já tocou muito, que os fãs já estão acostumados a ouvir, né? Tipo. Então eu tive músicas de todos os discos do Black Sabbath. Inclusive tivemos músicas do Never Say Die, que é um álbum que... É dos discos com o Dio? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Infelizmente, né? Aí é pedir demais. Parece, né? Que Ozzy não toca. Não, ele não consegue cantar, ele, né? Vamos falar a verdade. Não consegue cantar. Ou talvez não queira, não sei porquê. Os dois juntos. Mas de fato, né? Eu acho que é meio incompatível. Ozzy cantando músicas do Dio. Mas assim, músicas mágicas. No final das contas, o que é aquela magia, né, que o fã do Black Sabbath buscava, ela tava ali, que era a formação original do Ozzy, né? Porque por mais que o fã tenha a cabeça aberta com relação ao Black Sabbath, ele sempre vai dizer que a formação com o Ozzy era aquela, a formação, né? Polêmica, polêmica. É. Peraí, mas peraí, volta um pouquinho, eu tenho uma pergunta. Na formação estavam Ozzy Osbourne, Gizzy Butler, tá correto? Gizzy Butler, sim, correto. Tony Iommi, guitarrista mais ou menos. O Reis. Mas a gente não tinha o baterista original. Não tínhamos. Que era o Bill Ward. Não tínhamos o Bill Ward lá. E aí? Ainda assim, é Black Sabbath ou ficou faltando ainda? Lamentável, né? Eu acho que talvez isso aí fosse o ponto que faltava pra gente dar nota 10. Não posso dar nota 10 por conta desse, vamos dizer assim, imprevisto. Mas na prática... foi previsto, pô. Os caras brigaram. É, a gente vai tentar amenizar aqui porque, assim, a gente não quer desmerecer o trabalho dele durante toda a carreira fazendo parte dessa formação aí que é clássica, né? O baterista que estava lá era substituto. Eu não consigo pronunciar o nome dele. Por quê? O cara é sueco? É, norueguês? É, porque é complicado mesmo. Ouvintes que souberem pronunciar aí o nome do baterista, por favor, mandem áudios. Ah, mas... Bom, a magia estava lá, né? Ele é um grande baterista, realmente, ele sobra, né? Ele sobra no instrumento, ele não foi à toa que ele foi escolhido. Tecnicamente, nada... Tecnicamente ele é perfeito, né? Ele vai além. Eu não sei quais são as condições atuais do Bill Ward, né? Ele poderia ter dado um bom resultado. Não estava lá, e isso muito provavelmente por falta de um acordo financeiro, né? Ou talvez alguma intriga entre a banda. Sim, mas estava falando da música, estiveram presentes adicionadas e as que foram sacadas do repertório. Isso. Todas as músicas estiveram presentes lá, aquelas da fase clássica do Black Sabbath, né? A gente viu ali de NIB até, claro, Paranoid, né? Não pode faltar Paranoid. Tivemos War Pigs, Ferris Wheel Boots, Iron Man. Tivemos Iron Man. Tivemos Snowblind. Chegou a olhar o repertório antes? Show? Chegou a pesquisar o repertório antes ou guardou surpresa? Não cheguei a pesquisar, não. E aí, qual a música começou a tocar que... Eu imaginava ser surpreendido, né? E é incrível que eu me peguei cantando músicas lá que eu nem sabia que sabia a letra, né? E provavelmente eu não sabia, não, mas eu cantei. Tipo... E foi uma festa, né? Ferris Wheel Boots, por exemplo, né? Essa música, e eu cantei ela do começo ao fim e eu não sabia que eu conhecia. E eu vi um cara olhando pra mim aqui do lado aqui, eu devo ter cometido algum erro. Mas tudo bem, eu continuei, né? A gente tava em festa. E foi uma experiência, assim, muito engrandecedora em todos os sentidos, né? Naquele momento ali, que eu, diante de todas as dificuldades que eu tive naquela semana que antecedeu o show, eu de alguma forma eu me senti acrescido de alguma coisa ali. E quando eu voltei pra Fortaleza, eu senti muita saudade desse show. Mas eu já não estava mais me sentindo o mesmo, estava me sentindo diferente, né? Eu não sei, foram 3 dias de viagem, foram muitas experiências, né? E o show ali no meio, como uma parte central, de um modo geral, tudo aquilo ali mexeu comigo. Afinal, eu comecei a ouvir rock com 16 anos de idade, né? Ouvi o Black Sabbath, foi uma das bandas que eu fui apresentado, né, ao mundo do rock. Hoje, no momento do show, eu estava com exatos 41 anos de idade, né? Muito tempo de espera e uma espera que eu não sabia se um dia ela ia ter fim. Isso mexeu muito comigo, até o último fio de cabelo, né? Eu me lembro que eu me arrepiei mesmo em algumas músicas lá, me arrepiei vendo as fotos que o Cristiano tinha tirado na máquina dele lá, mostrando pra gente um display na hora lá. Aí simplesmente abraçando os amigos na hora dos clássicos lá, isso tudo foi motivo de... Cada um era uma celebração particular. Com certeza. Quem quiser conferir as fotos do Cristiano Machado, procure aí pelo Facebook. Bota um H no nome, né? Cris Machado. Interessante, né? O Cristiano, ele tem um... Ele divulga as fotos dele tanto pelo Facebook pessoal como pela página oficial, né? Que é Cristiano Machado Fotografias. Então, se alguém tiver interesse aí, pode pesquisar em alguma das páginas que vai encontrar, com certeza. We'll be right back. Diego, não acabou. Acabou, tchau. Thank you. Cara, tem uma música do novo disco agora que ela, particularmente, ela me comove, né? Eu nunca disse pra ninguém, mas quando eu tô ouvindo, eu... Fica em posição fetal, né? É, posição fetal e o mais interessante, né? Foi a música que eles escolheram pra encerrar o show. Claro, eles não executaram ela. Depois de tocar Children of the Grave, que já tava todo mundo extasiado, eles saíram do palco. E a música simplesmente começou a tocar lá nos alto-falantes, né? E essa música aí, pra mim, ela tinha que ser foi o final perfeito. Eu tava lá, ainda meio que paralisado. Chorando, pode falar. E os pessoal que cuida da produção do show, o pessoal do staff, eles começaram, eles fizeram um cordão humano. Espantar o povo. E começaram a puxar o povo. E eu ainda tava parado, os caras empurrando a gente, pra gente sair de qualquer jeito. Foi. Tipo aquele batalhão de pessoal quando vai varrer, aí vai todo mundo varrendo vocês pra fora, né? Foi uma coisa incrível aquilo ali, né? Eu achei assim uma coisa altamente assim, alta falta de educação. Mas tu não percebeu, mas tu já tava lá 20 minutos chorando e olhando pro palco, contemplando. É, de fato, né? A gente já tava lá. Acho que a gente já tinha recebido tudo que podia receber, né? Foi mais do que a gente precisava, foi uma overdose, né? Só que para quem é um fã, a gente sempre quer mais, né? Cara, eu tava querendo trazer uma cerveja diferente pra cá, tá certo? E eu não comprei porque só tinha cerveja artesanal. Mas eu podia ter trazido qualquer outra. Não faltarão. Se preocupe, não. Terças-feiras. Próxima terça-feira aí. Tópicos metálicos para conversar. Eu gosto muito da Heineken, mas não gosto de ficar tomando só Heineken, não. Tem um momento que eu senti um gosto do maltezinho na minha boca. E se você percebe, né, que a seja maltada, ela amarga mais do que a pilsa, né? Então, parece que tem um momento que eu tomo muita raiva, que eu tenho que tomar uma cerveja diferente, assim. E eu descobri a Serpa. Não me apeguei muito à Serpa. Pois é, a Serpa, eu achei ela deliciosa. E tem a Serpa Tijuca, tem a Serpa Black, né? Aquela Black, ela ainda tem muito mais malte ainda. É. Você percebe a diferença. Ela se assemelha muito a Teresópolis naquele primeiro momento em que a Teresópolis também era uma cerveja assim muito mais prêmio, né? É, ela tem um gosto assim bem diferente. E eu tava tomando, eu tomei agora no carnaval, né? Essa certa aí. E a primeira que eu tomei eu não gostei muito, não. Aí a partir da segunda eu comecei a gostar. Quando eu cheguei na última eu tava querendo mais. Eu gosto da Serra Malte também. Serra Malte, ela tem um amargor muito mais, né? Você sente muito mais aquele amargor do que as outras, principalmente no final, né? É. Você estava falando das músicas que faltaram. Rapaz, Black Sabbath. The Trooper. Black Sabbath tem um apanhado dessa mesma fase clássica, né? Que dava pra você passar o dia todo ouvindo, né? E que talvez você não ficasse satisfeito e ia querer mais. Talvez eu pudesse dizer que do disco Black Sabbath, ele tocou In I Blue, Behind the Wall of Sleep, tocou Black Sabbath, né? Tem uma música que eu gosto muito, que eu nunca vi ele tocar, foi Evil One, né? Que mais tarde eu gravaria uma música similar chamada Lady Evil. Clássico Paranoid, né? Tocou War Pigs, tocou Paranoid e poderia... tocou Red Salad, né? Que foi uma novidade, né? A Red Salad não é uma música que eles tenham tocado comumente. É uma música instrumental, ela é curta, né? E tem um trabalho muito grande lá de bateria, né? E tem a guitarra também, mas quem roubou a cena foi realmente o baterista, né? Rapaz, ele é um monstro. Ele fez um solo de bateria, né? Num dado momento lá, que a banda foi dar um descanso. E não tinha... quem ali estivesse presente que não dissesse depois ali de alguma forma que aquele cara, ele não cumpriu, né, o papel dele. Ele cumpriu. Agora do Paranoid ali, eles tocaram Very Well Boots, né? Que é uma música que tava muito ausente também de setlists aí, ultimamente, né? E que é uma música que eu gosto muito. Então desse disco aí eu diria que não faltou nada. Agora vamos lá, Master of Reality, né? Que é o terceiro disco da banda. Eles tocaram After Forever, que é uma música que eu gosto muito. Passando para o volume 4, eles tocaram Snowblind, que eu gosto muito. Ah, Changes. Não tocaram Changes, né? Changes eu gosto muito, mas na verdade o que eu queria que eles tivessem tocado era Wheels of Confusion, né? Vocês também não tocaram. Essa realmente faltou. Agora vamos lá, onde o bicho pega, né? Que a gente entra no álbum Sabotage, né? Do Sabotage, o que foi que eles tocaram aqui? Sabotage é, pra quem não sabe, é o meu disco preferido do Black Sabbath, né? Tocaram nada. É o disco mais desgraçado, assim, de todas as formas, assim. Sabotage é aquele que tem a imagem deles duplicada, meio que no espelho, né? É. A capa. E que é uma imagem, assim, altamente psicodélica, né? Imagem que, inclusive, bizarra. Eu vou abrir aí um parênteses aí. Forma o seguinte. Parece que uma banda de black metal, que é muito famosa hoje, que copiou muitas coisas da atitude do Black Sabbath. E, principalmente, os trajes deles na capa desse disco, né? Que é o Dimmu Borg, né? Que é black metal... É um black metal altamente satânico e que é altamente mainstream, né? Ao mesmo tempo. Porque eles ganharam ascensão justamente carregando o visual e carregando a música deles, né? Todos os elementos que você pode imaginar no heavy metal estão presentes na música deles de uma forma assim exacerbada, né? Parece que eles adotaram muito desse visual ali. Do Black Sabbath? É. E aplicaram, hoje você vê nas fotos de divulgação dos discos deles, né? Aquele visual, claro, né? Eles foram além. Mas eu acho que eles adotaram aquele princípio ali, que foi os trajes que o Black Sabbath usou, né? O Ozzy de vestido, praticamente, né? Eu não sei se tem um nome específico, né? Para aquela manta que o Ozzy usa. Salto alto, inclusive um salto enorme, né? Que isso também é muito usado, né, pelos músicos do black metal atual. Mas o Jim Borne, ele traz uma carga muito maior. E, cara, eu não tô vendo aqui no setlist aqui nenhuma música do Sabotage. Eu tô assim... Eu não... Não tocaram nenhuma música do teu disco favorito. Não tocaram nenhuma música do meu disco favorito e eu nem percebi, né? O que é mais incrível isso aí, né? Eita, esse disco aqui eu tenho... Do Sabotage eu tenho... Symptom of the Universe, tenho Hole in the Sky, né, que são imprescindíveis, né? Tem, tu fala o quê? Essas músicas estão no disco, eles não tocaram ao vivo. E são imprescindíveis, né? Em qualquer setlist. Eu agora vendo aqui, eu tô surpreso. Eu não me dei pela foto dessas músicas lá, né? Olha aí, só gravando podcast, descobre essas coisas. Não, de certa forma isso resulta do encantamento, né, que eu tava sentindo por conta de tudo aquilo que tinha ocorrido atípico nessa viagem, né? Mas bem, foi essa música, uma dessas músicas aí que tu tava cantando e o cara do lado tava olhando, não é essa música. O que esse cara tá cantando? Rapaz, mas não, é incrível. Tá, eu acho que a gente podia colocar como ponto central aqui. O Black Sabbath não tocou nenhuma música de Sabotage durante a turnê de despedida. Isso agora foi a descoberta. Agora. Traumatizado, né? Agora nós temos aí os porquês, né? Nesse disco aí, inacreditavelmente o Ozzy atinge níveis altos assim de. Do timbre da voz. De timbre, né? Ele canta nesse disco como ele não cantou em álbum anterior. Eu acho que o Ozzy não tem mais condição de atingir esses níveis, né? Eu botei já de qual ano? Pode ser um motivo. 1970 e... Década de 70 ainda. 75, né? Talvez, viu? Então tá ali no auge da... entre 74 e 75, né? Esse disco, né, ele tem uma história muito interessante, que eles ficaram trancados no estúdio durante horas, né? Produzindo aquele disco ali. Eles estavam sob muita pressão, até porque naquele momento já havia um certo desgaste, né, entre os músicos da banda, seja por motivos pessoais ou profissionais, né? O Ozzy já estava meio que prestes a ser colocado para fora da banda já. Eu não sei se ele sabia disso. Questão de drogas? O Ozzy, né, ele sempre foi o chato da banda, né? Isso é dito nos documentários, inclusive pelo próprio Ione. E o Ozzy sempre se excedeu em tudo. Ele nunca foi uma pessoa normal. Tudo que o Ozzy fazia, ele fazia além da conta. Né? Então, drogar-se também era uma coisa que ele fazia além da conta. Então, o que ocorre é que o Ozzy ele já estava mesmo que meio para ser colocado para fora da banda. Mas ainda havia uma tentativa da banda de continuar, né? Até o momento que ficou insustentável. O fato é que nesse disco parece que todos da banda deram tudo de si. Né? O disco ele é completamente perfeito em todos os sentidos. Né? As composições, elas são, acho que elas chegaram ali no extremo da criatividade. E o Ozzy canta como se não houvesse amanhã. Talvez por isso que nesse álbum ele tenha cantado tons mais altos. Acho que por isso talvez ele não cante mais músicas ao vivo. Acho que talvez ele não consiga atingir, né? Toda a intensidade, ele não consegue reproduzir. Uhum. Aquilo foi feito no estúdio, ao vivo. Né? E há 30 anos atrás, né? É, há 30 anos atrás. 40 anos atrás. E mesmo o disco com toda aquela atualidade, né? Toda a força que ele tem, ele talvez não tivesse mais condição. Era nisso, né? Que o Ozzy no palco, ele faz, né, tudo perfeito, mas ele já não é mais o mesmo, né? É mais uma criança. Ele não consegue se distanciar muito do microfone, é como se o microfone fosse um ponto de apoio para ele, né? E ele dá uns pulos, né? Ainda que eu acho que é muito para a idade dele, né? E a gente compreende porque. É, eu vi ele no show, na carreira solo, no show solo no Monsters of Rock em 2015. Foi. Mas eu olhava assim para ele, apesar de toda a energia, eu ficava aflito, porque ele não tinha muita coordenação pulando. Cara, ele pegou aquela mangueira lá para jogar espuma, água do pessoal, sei lá, e você via que realmente o estado dele é bem frágil. Né? E foi interessante. Apesar de toda a energia, é bem, bem paradoxal. Então. E é interessante ter falado isso aí, porque o Ozzy ele já foi estudado cientificamente, né? Como é que ele resistiu tantos acessos durante tanto tempo, né? Das drogas e tudo mais. Mulheres, ele já confessou que é viciado em sexo, né? A gente não sabe exatamente o que é que ele faz, mas ele tem um ele é compulsivo, né? Ele faz tratamento para isso aí. Foi descoberto agora recentemente um caso que ele tinha com a cabeleireira que provocou a separação, né? E ele disse que não consegue se controlar. Você se separou? Se separou, né? Mas agora já foi contornado, né? Porque afinal de contas, no meio empresarial, né? Uma boa imagem vale mais do que mil palavras. O nome Osborne vale muito. É. Então, o Ozzy no palco, ele já não é mais o mesmo, não. Ele foi muito atencioso, né, com os fãs. Né? Era a véspera do aniversário dele, então os fãs ensaiaram cantar um parabéns pra ele lá, e ele gritava lá dos bastidores, lá assim, atenciosamente, I can't fuck here. Ele gritava lá era um momento que a banda tinha ido pro descanso, né? E a produção ensaiou lá um olê, olê, olê, oze, oze, e ele respondia pelo microfone lá, né? I can fucking hear. E ele é uma figura muito carismática, né? Não tem como você tá lá no show e não se sentir envolvido. Mas, tecnicamente, ele não tem mais, né, aquele vigor, né? Então, talvez por isso tenha deixado essas canções aí do Sabotage de fora. Meu irmão, tem um boteco ali, só massa, só doido, é o boteco do rock, meu irmão. Aí a gente vem pra aquela, né, que pra mim é a pedrinha no sapato, né? Que é o disco Gil. Never Say Die. Não, desculpa. O disco Never Say Die, o Ozzy já tinha se separado da banda, mas ele foi reintegrado. Não vou te maltratar, não vou perguntar o ano desse disco, não. E se aí você responder fácil, porque é o ano do meu nascimento, cara, né, cara? 1940 quando... quando o Ozzy tava gravando o Never Say Die, eu tava nascendo, né, no ano de 1976. E aí você lembra, né? Perfeitamente. Lembra perfeitamente. E eu lembro que o Fred Mercury já mencionou em uma de suas entrevistas que esse disco foi uma de suas influências, né? Diz que todos do Queen adoravam esse disco aí, porque ele significou uma mudança muito grande, né? Black Sabbath era uma banda que ele teve suas origens no blues, e o final dessa primeira fase foi o pé fincado no jazz, né? E o Queen, como uma banda que eles eram muito plurais, eles absorviam muito tipo de influência, né? Queen. Faremos muitos podcasts ainda sobre o Queen, que aí acho que eu vou falar mais, porque aí entra mais na minha área de especialidade. Inclusive o Queen, ele ele também particularmente foi um irradiador, né, de influências. Em muitas bandas brutais, inclusive, também fala do Queen como influência, né? Assim como o Queen recebeu influência do Black Sabbath. Com certeza. Então aí o Ozzy já tinha sido expulso da banda, mas por algum motivo reconsideraram, tentaram recontinuar, né? Chamaram o Ozzy pra gravar esse disco. Só que o sinal do desgaste já era muito grande, né? O próprio Ozzy já tinha mudado a forma de cantar. Mas peraí, só pra entender a cronologia. Nesse meio tempo que ele saiu da banda, teve algum outro vocalista? Não teve vocalista. Só ficaram ali no hiato e tal. Inclusive, não, a gente pode dizer aqui que foi uma briga corriqueira, né? O Ozzy saiu da banda. Foi a briga da semana. Né? Foi pouco tempo, né? Essa briga durou aí. O intervalo entre o disco e o outro durou muito pouco tempo, talvez 2 anos no máximo. De acordo com o que eu posso lembrar, depois de algumas cervejas aqui. O fato é que o Ozzy já voltou diferente pra banda, né? Então, talvez todo mundo tivesse se sentindo diferença. Foi o primeiro disco em que uma das faixas o Ozzy não cantou, né? Que foi a faixa. É uma música muito legal, inclusive. Eu gosto muito dessa música, que se chama It's Alright, né? Que é cantada pelo baterista Bill Ward. Ah, eu não sabia. Depois que tu dá uma pesquisadinha, tu vai gostar muito dessa música. É muito otimista. Tem um cara que gosta de músicas cantadas por baterista. Ah, mas eu gosto de roupa nova, né? Então. Não, mas é porque é uma música que. É uma música que ela vai. Ela, de certa forma, é uma música que desperta em você o melhor dos sentimentos, né? É uma música alegre, né? Ela tem introdução piano, inclusive. E agora eu vou invocar o famoso documentarista metaleiro Sam Dunn, que ao fazer o documentário Global Metal, né, chegar na parte das bandas de epic folk metal, ele disse que não entendia como é o que eram essas bandas de metal pra cantar. Cantar pra cantar, acho que ele deve estar falando das bandas de power metal, né? É, exatamente. Os corais, né? Extensos. Exatamente, né? Refrões. É, isso aí é uma energia que precisa ser estudada mesmo, porque nem todo mundo tem essa sinergia. A gente vai abrir um parênteses aqui agora só pra dizer o seguinte: essa música, It's Alright, ela foi coverizada pelo Guns N' Roses por ocasião do álbum The Spaghetti Incident. Ele gravou. Nossa. Gravaram um cover dessa música, né? A voz do Axl Rose lá. O disco mais caro da história. Não ficou exatamente perfeita, não, mas valeu. Eu achei assim uma coisa muito válida. Isso levou 15 anos, 20 anos pra ser lançado. Levou 15 anos pra ser lançado. Não foi exatamente um marco na carreira da banda. Talvez tenha sido, né? Porque marcou o fim. Mas ele. ele não foi um disco que foi um sucesso comercial. Mas ele fez ali belos registros ali, né? Daquilo que foram as influências do Guns N' Roses, né? Embora essas influências não tenham se transparecido nos discos anteriores, o fato deles terem colocado a música do Black Sabbath, ainda que fosse num momento assim, digamos assim, que não foi o melhor momento da banda, né? Mostra ali que o Guns estava, de certa forma, antenado, né? Com aquilo que existiu, e ele não podia renegar que em algum momento ele foi influenciado pelo Black Sabbath. Buscando as raízes, né? Isso. Que fechou o setlist do Rio não foi Children of the Grave, foi Paranoid. Na verdade, Children of the Grave foi a penúltima música tocada. É de esperar, né? Talvez o clássico maior, né? É. Mas e agora? The End. Último show, 4 de fevereiro de 2017, em Birmingham, Inglaterra. Acabou mesmo? Porque a gente tá com umas bandas aí que já tem alguns anos informando que é o último show. Por exemplo, Scorpions, talvez seja o exemplo mais clássico. E Judas Priest já anunciou também, né? E não acabam. Tem algumas bandas mais antigas, como Kiss, que ainda não anunciaram, mas a gente sabe que em momento pode finalizar a carreira. Mas tu acha que foi realmente o último show, a última turnê, ou foi meio que estratégia comercial e talvez próximo ano, de forma mágica, apareça um novo disco, uma nova última turnê? Cara, eu já aprendi que no mundo do rock, né, tudo pode acontecer. Tem algumas bandas aí que já encerraram a carreira várias vezes, né? Como no caso do Ramones, o próprio Ozzy já encerrou a carreira várias vezes, claro que por motivo de drogas, né? Tivemos aí o Europe, que fez turnê de despedida, o Scorpions, que fez turnê de despedida e voltou atrás, né? Agora, no caso do Ozzy, a gente tem que considerar, no caso do Black Sabbath, a gente tem que considerar algumas particularidades, né? Realmente, estão todos muito velhos, né? Tony Iommi com esse tratamento de câncer aí, que é uma coisa assim, que vai estar sempre deixando a gente em alerta, porque o câncer sempre pode voltar, né? É. Por mais que digam que não. A banda, por alguma de alguma forma, né, voltou atrás nessa informação do fim, né? Voltaram atrás já? Deixaram a margem de já? Que poderiam gravar um álbum de estúdio ainda, né? Só que isso já foi desmentido também, né? Inclusive o Tony Iommi enfatizou realmente que ele pode ainda compor algum material. O Ozzy disse que vai continuar a carreira solo. O que eu acredito ainda que é ainda mais possível de acontecer, né? É, com certeza. Quem se ele pega o resto da banda, tudo garotão novo, e ele fica ali e faz o papo dele. E o Ozzy é um fenômeno, né? Ele realmente ele foi bandas, estudado no ator. É. As bandas de metal, as mais velhas, estão meio sofrendo da síndrome de jogador de futebol. Não sabe a hora de parar. Não sabe, de repente, que é melhor parar no auge. Continua jogando ali, jogando, até que vai... Claro que acho que não vai ser o caso do Black Sabbath, mas... Eu acho vai chegar que isso... o momento, vai jogar ali num time de praticamente de várzea e para poucas pessoas assistindo. Eu acho que isso aí é uma moeda de... É como uma moeda, né? Tem dois lados. O fã, ele sempre anseia por algo mais, né? Que às vezes parece que é uma ideia inalcançável. E o artista, ele tem uma necessidade de continuar criando. Muitos artistas preferem, realmente, diria que morrer no palco, né? Porque talvez a vida particular dele, ela não seja preenchida de alguma forma. E ela ia perder o sentido se o cara parasse, né? A gente pode citar aí o caso do Leme, né? O Leme preferiu morrer no palco do que entregar os pontos. Né? Ele deu uma entrevista dizendo que não estava mais aguentando. É, acho que eu vi, lembrando o Monsters of Rock, praticamente eu vi o quase último show dele, né? Porque quase ao entrar no palco, ele não entrou no palco e a banda tocou ainda com a ajuda do Andrés Kiss, lá para variar. Andrés Kiss está em todas. Não lembro. A gente não pode registrar aqui a presença massiva do Andrés Kiss em todos os eventos. É um tópico, é um tópico para outro podcast. Merece um tópico à parte. Inclusive, o que a gente estava falando aqui gera mais dois subtópicos, né? A gente pode falar de bandas que pararam no auge e bandas que teimaram e não pararam no auge. Mas o Motorhead foi o Leme foi exatamente isso. Não lembro depois daquele. Os ouvintes me corrijam aí, mas não lembro depois daquele show do Monsters of Rock. Acho que ele não voltou a tocar, né? Acho que foi. Pois é, você vê, ó. Depois daquele faleceu. O que eles alegam, né? Que o Leme, ele teve aí um desarranjo intestinal, né? Mas pra quem acompanha a carreira da banda, sabe que ele já vinha com problemas de saúde há algum tempo já. Já havia tido problemas em outras apresentações e o estado de saúde dele era realmente ensejava cuidados, né? Então é provável que nesse show aí do Monsters of Rock, que eu não estava lá, ele tenha... Não dá essa deixa pro Felipe, rapaz. É uma coisa que eu tenho pra lamentar, realmente. Esse evento aí foi um dos mais marcantes aqui no Brasil nos últimos anos, né? E por motivos pessoais eu não pude estar lá. Mas eu quero compensar isso aí no futuro próximo. Com certeza. Mas aí, aposta final. Bom. Black Sabbath. Acaba ou volta? O fato é o seguinte, né? Especulações. Gizzy Butler, aparentemente, ainda dá, né? O Gizzy, ele consegue levar alguma coisa. O Ozzy, se vai na carreira solo, consegue levar no Black Sabbath também. Eu acho que o Black Sabbath, na verdade, ele pertence ao Tony Iommi, né? Não importa o que digam. Não importam as discussões judiciais que tenham havido em torno do tema. No momento que o Tony Iommi disse que acabou... Porque acabou, né? A menos que ele... Todo o restante gira em órbita dele. É, eu acho que talvez a menos que ele, em algum momento ainda da sua futura existência aí, diga que ele quer voltar e todos concordem, né? Mas nesse momento, eu acredito que o Black Sabbath acabou. E acho que acabou também nosso primeiro... piloto de podcast aqui, falando sobre cerveja, falando sobre rock, e acabamos com o Black Sabbath, ou não, voltaremos nos próximos episódios falando sobre rock, metal, cerveja, tudo que vier à cabeça. Vou fazer o mesmo esquema dos vídeos do YouTube. Se gostou, dá um like aí, compartilha e até o próximo episódio. É, e o mais importante aí, dá um feedback aí pra gente saber onde pode melhorar. Com certeza. Valeu! Valeu! Bye.